a dores e lutas. Davi te buscou com amor. Um filho de Jonatas, um sinal de valor. No lar de Maquir estava Mefibosete, o ferido, mas o rei o chamou e o sonho foi vivido. Oh, Mefibosete, teu lugar é a mesa, a graça te alcançou, o amor. Ser amado, mas a voz do rei ecoou e trouxe o desesperado. Restituiu-lhe as terras e o pão não faltará. Na mesa da promessa, a bênção virá. Se fez forte em meio à dor. A esperança é a sorte, um ato de amor, um gesto divinal. Na mesa do rei, um banquete sem igual. Na mesa do rei, um banquete sem igual. Mefibosete, filho amado, tua história é de redenção. Em cada lágrima, a promessa da salvação.